Alessandra é a esposa do Paulo e a mãe dos dois pequeninhos, da Esther e do Tiago, que são uma bênção, uma família abençoada. E ele já vem na igreja já faz muito tempo. E esse testemunho que a Alessandra vai dar é da filha dela, do nascimento. E é um testemunho assim tremendo e é muito edificante. Então, vamos ouvir para a glória de Deus. Amém? Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar contar, né, o que aconteceu, a experiência que eu tive com Deus. Então, quando eu estava grávida da Esther, chegando no quinto mês, o médico pede aquele ultrassom morfológico, né? Para ver a medição dos órgãos do bebê, comprimento, essas coisas. E é um exame que dura de 25 a 30 minutos. E a médica, conforme ia fazendo o exame... E aí foi passando o tempo. Passou 30, passou 40, passou uma hora e a médica mexendo o ultrassom e preocupada, uma expressão preocupada, e eu perguntando, doutora, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. E assim, desconfiada e preocupada. E ficou naquilo. E eu fiquei assim, meio desconfiada, mas ela falou que estava tudo bem. E daí, chegou a hora de ir embora, né? A gente estava já no estacionamento. Aí o pessoal do laboratório... ligou e falou, ó, você pode voltar amanhã? Porque a doutora quer que você passe com o especialista. E ele não está aqui hoje, acho que é neonatologista. E ele quer examinar melhor. Falei, tá bom. Aí eu voltei no dia seguinte. E por coincidência, a médica que fazia meu pré-natal, ela trabalhava nesse laboratório. E ela me explicou o que estava acontecendo, né? Que a médica achou, assim, que havia vários cistos nos rins, né, do bebê. E o coração estava em espelho. Eles falam que chama de destrocardia. Os órgãos trocados. E a circulação toda do bebê trocada. Então, o sangue que era para ir para o coração, do coração para o pulmão, voltava do pulmão para o coração. E também não tinha óleos. Só tinha órbita, já estava com 5 meses de gestação. E o bebê também não tinha olhos, né? Daí, eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí o médico falou assim, bom, já que você está aqui, a gente vai entrar em contato com o seu plano de saúde para ver se a gente consegue fazer aquele exame que chama aminocentese, que eles pegam uma agulha, assim, de 30 centímetros e tiram o líquido da barriga. Porque eles falam que quando tem essa anomalia no bebê, geralmente vem com problema mental, ou síndrome de Down, alguma coisa do tipo. E daí, eu fiquei da 1 da tarde até 6 horas nesse laboratório. E aguardando. Fiz o exame e tinha que aguardar 30 dias o resultado. E daí, foi passando o tempo, eu ia nas consultas, a médica falava que se eu não tivesse já com 5 meses, que eles fariam um aborto, mesmo eu não querendo fazer. Só que como já tinha 5 meses, não dava mais, a lei não permitia. Mas o mais indicado era o aborto. E que era para eu me conformar e ir vivendo. Passou o tempo de eu voltar no médico de novo. O meu plano de saúde descredenciou aquele laboratório. E aí eu já estava assim, com o tempo. Eu ficava em casa com o Thiago, né? O Paulo trabalhava. E eu fui ficando assim, um pouco abalada. Eu não ia à igreja nenhuma na época, mas eu já conheci o Senhor. Ficava só orando em casa e eu já me achava estranha, porque eu tinha deixado a igreja, deixado tudo e ficava só em casa, orando. E não via sentido, porque eu não conhecia o ministério aqui ainda, né? Mas eu creio que o Espírito Santo já estava direcionando. E daí o Paulo um dia chegou em casa e eu estava assim muito abalada, já fazia 3 dias que eu não comia, porque eu ia comer, eu falava assim, por que eu vou comer se o bebê vai morrer? Porque a médica falou assim, o bebê vai desenvolver. Normal, igual uma criança normal, só que não vai sobreviver, porque isso é incompatível com a vida, eles falavam. Então, o indicado era o aborto, mas pelo tempo já não, a lei não permitia. E um dia eu estava bem assim, triste, né, bem pensativa, mas eu entregava para o Senhor. E as pessoas me ligavam, interessante, é que assim, o Senhor me deu uma palavra em 2 Reis 4, se eu não me engano. do profeta Eliseu, que ele foi acolhido por um casal, não me lembro bem, mas acho que é assim. Ele foi acolhido por um casal e ele quis retribuir, né, fazer alguma coisa por esse casal. E o servo dele falava, eles não têm filhos. Eles já são avançados em idade e não têm filhos. E daí Eliseu foi e orou e a mulher concebeu, né? Passou o tempo, a criança cresceu. E um dia essa criança teve uma dor de cabeça muito forte. Estava trabalhando com o pai no campo. O pai mandou a criança de volta para casa. E a criança chegou em casa, passou mal e morreu. E naquilo, a mulher, ela falou, bom, eu não pedi filho. Eu estava conformado com a minha situação. E aí Deus deu uma palavra para ela, e até o profeta, e ela não cumprimentou ninguém. Então, ela, se alguém parava ela no caminho, perguntava, está tudo bem? E ela, está tudo bem. E foi essa palavra que o Senhor me lembrou na época. E eu moro em São Paulo, né? E não tinha parente, não tinha ninguém. Vivia eu e o meu marido e o Tiago, até então. E as pessoas ligavam, ah, você fez ultrassom, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. E eu não comia, eu não bebia, eu não escovava os dentes, eu não penteava cabelo, estava largada. Eu não sabia o que fazer, né? E daí um dia o Paulo chegou e falou assim, olha, eu vou dar uma volta com o Tiago para você ficar aí. E eu peguei, deitei na cama, falei, me larguei lá e eu falei, bom, eu estava muito confusa, eu deitei na cama e fiquei lá pensando. Aí eu comecei a pensar assim, bom, eu vou ter que me conformar. Porque é uma coisa que não vai ter jeito. Eu não posso ficar louca, né? Tipo assim, perder a minha sanidade. Eu tenho que me conformar. Mas daí eu peguei e virei e pensei, bom, mas na palavra de Deus fala que Jesus já levou as nossas dores, nossas enfermidades e daqueles que tinham que nascer também, porque Jesus já morreu e já ressuscitou. E eu pensei isso na hora. Eu falei, bom, Senhor, eu me conformo. Se o Senhor disser para mim, se conforma, eu me conformo. Mas eu creio que o Senhor já levou essa enfermidade. Eu creio que o Senhor já morreu por isso. E pensei isso, falei baixo ali comigo mesmo. E na hora que eu pensei isso, a minha barriga mexeu. Só que eu não percebi na hora, né? E assim, a barriga era reta, meio reta, assim. E naquilo que a barriga mexeu, eu dei um pulo e levantei. No que eu levantei, a barriga estava pontuda já. Ela ficou diferente na hora. Aí o Paulo chegou nisso, né? Chegou da rua e falou, você está de pé já? Eu falei, tô. E dali eu tive uma ideia de ligar para o meu plano de saúde para marcar um médico logo, porque como tinha descredenciado aquele laboratório, eu só teria consulta, conseguiria uma consulta dali 40 dias. Então eu fui atrás já para agilizar, né? E expliquei o caso para a moça do plano. Ela marcou para ela ali 2 dias a consulta no pré-natal de alto risco do plano. Daí eu cheguei nessa médica, né? Ela perguntou como é que eu estava. Falou assim, você já tem esse menino? Você cria ele, então. Porque se apareceu tudo isso nessa criança, pode ser que você não vai poder ter filho mais. Então, cria ele, porque essa criança vai nascer. Se nascer, vai viver poucos minutos e vai morrer. Não tem jeito, é incompatível com a vida. Então, assim, várias mulheres que iam nessa médica, elas ficavam esperando lá, cada uma para dar hora da sua consulta. Ela falou, tá vendo aquela moça? Ela está de 8 meses. Mês que vem está marcado o parto dela. Ela chegou aqui igual você. E não quis fazer o aborto. E agora ela está desse jeito. Ela chora 2 horas antes de entrar aqui, porque o bebê está desenvolvendo, o bebê está crescendo dentro dela, mas ela sabe que ele vai nascer e vai morrer. Então é o seu caso. E daí, ela falou, e como você já está de 5 meses, a mesma coisa que outra médica, eu não posso fazer o aborto. Porque mesmo contra a sua vontade, se você tivesse chegado aqui 1 semana antes, eu ia assinar e você faria. E não ia ter como você contestar. Daí, ela falou assim, então vamos marcar exame e vamos ver. Só que eu já tinha orado, né? Naquele momento, então na hora que eu tinha orado, que eu tinha declarado a palavra, eu não tinha percebido o que tinha acontecido. Eu só achei que eu tinha deitado, tinha conseguido orar e tinha melhorado. E levantei. Aí quando a médica foi fazer o ultrassom novamente, ela fez 5 ultrassons daquele morfológico. E ela procurava e falava, eu posso estar muito enganada, mas seu bebê não tem nada. E aí ela fez mais 5 vezes, eu voltei naquela semana, porque geralmente eles marcam assim, dali vários dias, né? E em 5 dias eu fiz 5 ultrassons desse. E a médica, ainda assim, ela não achava os olhos. Ela via algumas alterações, ela falou, bom, eu não estou vendo o olho, mas esse problema das válvulas, tudo, eu não estou achando. E me mandou para um outro hospital, no Alvorada, lá de Moema. Falou, você vai passar com a especialista do coração do bebê, porque se precisar, a gente vai fazer cirurgia com o bebê dentro da barriga. E aí, eles conseguiram marcar rapidinho naquela semana mesmo. E eu passei nessa médica, ela fez um exame lá, eu não lembro o nome, que ilumina tudo, né, o bebê por dentro. E aí a médica ficou toda feliz, toda contente, falou, Alessandra, eu não sei o que aconteceu, mas o seu bebê não tem nada. O coração está normal, os vasos estão normais, a circulação é perfeita. Aí a gente vai esperar nascer. Aí eu pensava assim, nossa, mas será que eles estão me enganando, né, para eu acalmar? Né? Porque aquele diagnóstico tinha passado em 2 médicos diferentes, né? E eu sempre pensava nessa palavra. Quando as pessoas perguntavam, está tudo bem? Está tudo bem. E eu pensava assim, meu Deus, eu estou mentindo, porque não está tudo bem. Só que eu creio que era o Espírito Santo já me direcionando e eu não sabia. Eu não tinha muita experiência, né? Então, está tudo bem? Está tudo bem. Daí fui, fiz o exame desse do coração. E daí a médica, essa médica, a segunda médica que estava acompanhando, ela fez uma carta, porque ela estaria de férias na época do parto, que seria em dezembro. E ela queria tirar o bebê antes da hora. Ela falou, não tem por que você ficar esperando. Você já tem uma cesárea recente, então não tem por que você ficar esperando a barriga crescer para você tirar o bebê. Então, vou te dar uma carta, quando chegar com 38 semanas, você vai lá e tira. Aí eu falei assim, bom, Deus é que sabe, né? Eu não vou tirar antes. Daí eu esperei mais um pouco. Quando foi chegando perto da 40ª semana, eu fui no hospital, levei a carta dela, o pessoal do hospital estava sabendo já. E daí, por que, que tinha que ter essa carta? Porque precisava, ainda assim, reservar a UTI para mim e para o bebê. Então, tinha que ser com antecedência. E daí, logo quando ela nasceu, eu já não fiquei muito tempo com ela. Eles levaram, né? Para fazer exames, para ver o que, que tinha acontecido. E passou um tempo, aí ela foi para o quarto, passou 2 dias, eu falei, o pediatra não veio. E aí ela mamou normal, já. E o pediatra veio e falou, Alessandra, a gente fez todos os exames e não tem nenhuma alteração. Você pode levar sua filha para casa, porque ela é perfeita. Você vai levar no pediatra, normal, para ver peso, altura, essas coisas, e foi isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga alguma coisa a Deus no seu coração. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos o privilégio de podermos entrar na tua presença e receber da tua palavra o que nós precisamos. Agradecemos ao Espírito Santo. Nós te agradecemos que ele traz tudo o que é do teu plano, da tua visão, do céu para nós. Por que, que nós não iríamos ser abençoados, Senhor, se estamos na Tua presença, com a Tua palavra, o Teu Espírito? Te agradecemos essa tarde, Senhor. Podermos usufruir do que você é, receber, Senhor, de tudo que você é, do Teu poder. Agradecemos, Senhor, os Teus anjos verdadeiros que estão aqui conosco, ministrando, nos guardando. Nós te louvamos, Senhor, que a Tua palavra tem bênçãos para nós nesta tarde, solução para os nossos problemas. Senhor, tem porta aberta para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos confiar e depender em você. E nós te damos toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, pelo que você é, pelo que você fez por nós em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E nós todos juntos dizemos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós como igreja dizemos glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é bom. Nós precisamos conhecer essa bondade de Deus, né? Porque a religião mostra um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que vira as costas, um Deus que se vinga. A religião faz isso. Ele fez isso. Não é que ele fez isso no Antigo Testamento. Acontece que as pessoas que não o obedeciam, ele não tinha como abençoar. Então, não é que Deus estava se vingando. Acontece que ele usou de um povo, de uma nação, para trazer todos os gentios. Se naquele momento mesmo as pessoas tivessem crido na palavra dele, como Raabe creu, que era uma prostituta de Jericó, ele teria salvo todas as nações, todas as pessoas. Acontece que aquelas pessoas não eram nada de Deus. Absolutamente nada de Deus. Não queriam nada com Deus. Então ele não podia fazer nada por aquelas pessoas. Então elas tinham mesmo que morrer, caírem mortas, né? E o povo de Deus usufruir de tudo que eles tinham. Casas, por isso que Deus diz, eu vou te dar casas, né, que vocês nunca construíram, vou te dar fazendas, vinhas, vou te dar, enfim, tudo que já está feito, cidades, eu vou te dar que já construíram, eu vou dar para vocês. Então, essa palavra de Deus não é uma palavra antiga, que aconteceu só quando o povo entrou na terra prometida, porque hoje nós temos a terra prometida espiritual. Tá? A vida espiritual. Então, se nós soubermos andar na vida espiritual, nós vamos adquirir a mesma coisa. Aleluia. Então, mas isso tudo é dentro da palavra de Deus, né? Saber a palavra de Deus, conhecer, por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Não é ficar só repetindo coisas que os outros dizem da palavra de Deus, tá? Para a gente ser abençoado. Então, esse Deus é maravilhoso, porque ele é exatamente o que ele diz que ele é. Então, eu preciso buscar esse Deus para conhecê-lo realmente, o que ele é, para ele nos abençoar, amém? Então, o Senhor promete bênçãos para nós. Tudo que Deus promete para nós são bênçãos. Agora, as maldições acontecem porque nós não sabemos andar nas bênçãos que ele prometeu para nós. Tá? Então, não é que Deus vai fazer aquilo, aquilo já está feito. É uma coisa que já está feita, eu que tenho que chegar lá. Agora, não adianta eu ficar, né, bronqueada com Deus e o mundo, porque eu não consigo chegar lá, é problema meu. Deformidade minha, eu que tenho que resolver isso. Aliás, Jesus pagou o preço, morreu na cruz. Ah, nem se um homem morresse na cruz não ia resolver, ainda que fosse um super homem. Não ia adiantar, tinha que ser o sangue de Deus. O próprio Deus, ele foi sacrificado. Nós não temos noção o que é isso. Nós não, se cortamos um dedo a gente quase morre, né? Agora, você imagina você receber todos aqueles sofrimentos, açoites, né, carregar aquela cruz, toda aquela perseguição naquele momento e ser crucificado. Pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho que furou os olhos, sabe, sangue correndo por todo o corpo dele, que gera só chagas. Não tinha pele mais, de tanto apanhar. Deus, que nunca pecou. Por que ele não vai fazer as coisas para nós? Nós que somos deformados, queridos. A própria palavra de Deus diz que ele ficou deformado. Tá? Que ele não tinha mais aparência de homens. De tanto que ele sofreu. Pela ruindade de toda a humanidade. Todos os pecados que estavam em todas as pessoas foram lançados sobre ele. Que ele ficou completamente desfigurado. Então, nós, espiritualmente, estamos dessa maneira. Desfigurados. Nós estamos deformados, então nós precisamos chegar lá aonde está essa perfeição. Tá? Por isso que nós temos um espírito recriado, para podermos andar nesta área. Não é mais na área natural, mental, racional, sentimental, não é. É para nós andarmos agora no espírito. Então, dá trabalho, exige de mim. Ué, mas o que você quer? Já foi te dado tudo de graça. O que mais que você quer agora? Agora você que tem que querer livre-arbítrio. Tá, então, essa condição de livre-arbítrio é maravilhosa. Porque é bem o que o pastor David está falando aqui, na carta dele, desse mês de abril, que é o amor, gente. Ele está explicando de como ele foi transformado no amor de Deus e que o ministério dele se enriqueceu muito, né? Depois que ele encontrou, foi tocado por esse amor. E ele começou a ver as pessoas diferente, assim como Deus olha. Ele conseguiu uma gota disso, porque o amor de Deus é uma coisa que é muito ampla, porque é ele, né? É toda a essência. Então, quando ele foi tocado por esse amor, ele começou a ver as pessoas através do amor de Deus, como Deus vê. Então, o avivamento vai acontecer através do amor. E ele diz que quando as pessoas, quando Adão pecou, que ele resolveu seguir Satanás lá no jardim, Deus permitiu isso daí, porque ele deu este livre-arbítrio. Tá? Deus não podia segurar no pé de Adão e dizer, não, Adão, por favor, não faça isso. Não, Deus não faz isso conosco. Ele nos alerta, ele nos mostra, nós que vamos decidir. Então, Adão usou da liberdade dele para escolher Satanás. Por isso que hoje nós vamos para Deus espontaneamente porque nós queremos. E é isso que Deus quer. Tá? Então, desde aquele momento que Adão saiu da presença de Deus, daquela comunhão com Deus que ele vivia, até que Jesus veio, não teve ninguém que fosse de coração nascido de novo, espontaneamente adorar a Deus porque é dele, porque ele pertence, pelo que ele é. Eram todas as obras externas, adoração externa, sacrifício externo, oferendas externas, tudo, em vez de ser do coração. Hoje a gente se oferece intimamente. Né? No espírito a gente se oferece a ele quando nós estamos adorando o Senhor. Então é isso que vale para Deus. Ele esperou 4.000 anos para que pudesse ter quem o adorasse espontaneamente. Eu vou fazer isso porque eu quero, porque é o meu Deus. Não é porque eu sou obrigada, sabe? Eu vou fazer porque ele me salvou, porque ele me colocou num lugar celestial agora, para a eternidade. Porque eu sou dele, porque ele me comprou, porque eu dependo dele. Porque só ele pode fazer o que eu preciso. Porque ele é o amor da minha vida. Enfim, é isso que Deus quer. Que nós tenhamos vivamos nesta espontaneidade que esta liberdade nos dá. Então, liberdade é isso. É você escolher Deus. Porque antes nós éramos presos pelos pecados e pela morte espiritual e nós não tínhamos essa liberdade. Tem muita pessoa que pensa que liberdade, não, hoje eu não quero. Não é isso que Deus está falando de liberdade. Veja os conceitos como são enganosos. O conceito natural é este. A pessoa que racionaliza a palavra, ela acha que liberdade é assim, não, eu não quero ler Bíblia. Não, não me vem com essa. Isso aí eu vou ler a hora que eu for tocado. Não, eu não fui tocado, sabe, para ficar adorando, para fazer uma oração. Eu não fui tocado. Não tem a ver que você tenha tocado. Você nasceu de novo, é para você fazer. Então, a pessoa não entende o que é liberdade. Pensa que é para ser guiado por essa emoção, por essa parte natural, que uma hora quer, outra hora não quer. Estão acompanhando? Amém. Então, o conceito é errado. Vocês estão entendendo isso, querido? Está claro? Porque esta liberdade que Deus nos deu é que eu vou sempre. Eu posso ir. Não tenho a minha alma que me prende. Porque eu tenho meu espírito nascer de novo. Né? E eu tenho a presença de Deus comigo, eu tenho a força dele, a natureza dele, o sangue de Jesus, então eu vou escolher. Entendeu bem isso? Amém. Então, liberdade é isso. Liberdade não é preguiça, não quero, não estou me sentindo bem. Não tem nada a ver com relação a Deus. Então, ele está falando sobre isso nessa carta, o pastor David. Essa vida espiritual que faz uma diferença tremenda. E é o amor. Nós temos que ficar muito bons nesta parte. E se nós oramos, como eu sempre venho dizendo, nós temos a nossa consciência que sempre nos fala, não é para agir assim. A nossa consciência, ela sempre nos alerta e muitas vezes nos corrige, mas é sempre naquele tom de Deus. É uma autoridade de Deus. Mas nós é que vamos decidir sim ou não. Se eu vou obedecer ou não. Se eu vou obedecer esta voz que está me dizendo, não precisa ficar, ir para este lado carnal, resolver as coisas com a sua força. Mas age no amor. Não precisa fazer isso. Gente, porque humanamente, intelectualmente, agir no amor é a coisa mais louca que existe. Porque você é bobo. É isso que o mundo fala. Como você não reage? Você não fez nada? Você não tomou providências? Você não prejudicou quem te prejudica? Lá, lá, lá. Tá certo? Então, se você está orando, o Espírito Santo vai falar com você. O seu Espírito vai lembrar, ele vai lembrar para você no seu Espírito, dizendo, cabe a Deus a vingança. Ah, é, cabe a Deus a vingança, mas eu preciso dar um jeitinho. Não é por aí. Vocês estão acompanhando? Quem não tem bastante presença com Deus, vai seguir esse lado. Vai porque não tem força. Por que que não tem força? Porque o espírito é fraco, não está sendo alimentado, não tem oração. Mal ouve o que Deus está falando e segue só a parte carnal. Não tem direção. Tem muitas pessoas que estão magoadas e estão seguindo a parte natural, emocional e dizendo ainda que é Deus. É grave. Pelo amor de Deus. E não há quem convença, porque se nem Deus está convencendo, quem somos nós para convencer? Não é? Então, por isso que é necessário esta comunhão com Deus, este momento a sós com Deus, mas buscar de verdade, gente. Não de maneira religiosa, ficar lendo qualquer coisa lá. Ah, escreve uma oração aí para mim, por favor. Lá, lá, lá, lá, lá. Não é isso, gente. Você tem que entender que você tem que fazer uma coisa que vem de dentro de você. Agora, vai lá. Um casal, um lá vai decorar. É, eu te amo, tá? O outro. Ah, eu também te amo. Nem estão sabendo o que estão falando. É isso que é amor? É isso que é relacionamento de um namorado com a namorada? Já agarra um com o outro, já dá um beijo, minha querida, é isso mesmo que eu quero, é você, nós vamos casar, é hoje. Acabou, pronto. Nós vamos ver junto, você é minha, você é meu e pronto. Uma coisa sincera, verdadeira. É assim que tem que ser com Deus. Mas nós não conseguimos isso sem a palavra. Tá? Vocês têm que entender. É com a Bíblia. Você não pode descartar. A Bíblia vai ficar na estante cheia de poeira. Bíblia é para ser manuseada, é para ser lida. Amém? Esse aqui, então, é o DVD da conferência de março. E já está editado, está tudo prontinho. Caso você tenha interesse de ver realmente o que você recebeu naquele dia e ainda aproveitar mais, porque a gente na hora pega algumas coisas, outras a gente não pega. E quanto mais a gente assiste ou ouve, mais nós vamos pegando. Porque tem coisa que a gente não pega tudo, que é espiritual. Então as coisas vão encaixando e entrando aos poucos dentro de nós. Por isso que a gente tem que ter paciência, que não entra tudo de uma vez. E isso é uma constância, é sempre que a gente precisa. Então, vamos falar desse livrinho aqui do Kenneth, que é Sete Passos para Julgar a Profecia. E aqui, na explicação que ele dá, inclusive, ele usa a 1 João, no capítulo 4, que ele diz, examinai, né, as profecias e ver de onde elas vêm, quem que está dando. Porque tem muita coisa errada que está por aí, as pessoas dando muita palavra, muita coisa, a gente tem que examinar à luz da palavra com o Espírito Santo, para saber se é realmente Deus. Né? Porque é um tal de um da palavra ou da palavra, fica uma confusão. E as pessoas ficam alarmadas, apavoradas. Então, não é bem por aí. Então, ele vai esclarecer bem isso, para que as pessoas, os cristãos, sejam seguros, porque a palavra de Deus nos dá segurança. Então a gente não precisa acreditar em toda a profecia que está por aí. A gente precisa ter cuidado. Avaliar e saber qual que é a certa e qual que é a errada, tá? Isso aí cabe a cada um de nós. Nós que temos que saber se é ou não de Deus. Porque as pessoas adoram dar a palavra, você sabe, né? Porque são espirituais, né? Então, isso é perigoso. Esse aqui da Joyce, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade. Então, qual que é o objetivo? É vencer o medo, o desânimo, a ansiedade. Então, ela vai dar muitos versículos com testemunhos. Eu já sei que a Joyce, ela não enfatiza a oração em línguas, mas ela tem um bom ensino na palavra, porque ela venceu muito a área emocional dela, tá? E a baixa estima, e toda a dificuldade de ser mulher, enfim, tudo pelo sofrimento dela. Então, ela venceu isso tudo e, que estava jogada para as traças, acabou servindo o Senhor num super ministério bem ungido, ajudando as pessoas. Então, os alertas dela são muito importantes para você observar as áreas que às vezes você precisa de um ajuste. Então, ela dá um alô ali. Mas nós sempre, sempre vamos ter que completar com a oração em línguas, com a adoração, a leitura na palavra e tudo mais. Então, serve. Não está errado o que ela está dizendo. Só que ela não enfatiza a oração em línguas. Então, eu fico sem graça de ter que faltar, porque eu sei que vocês estão aqui. Mas, gente, o testemunho da Alessandra foi demais, né? Vocês gostaram? Gente, é porque ela já tinha me dado esse testemunho algum tempo atrás. Um dia ela estava contando tudo o desespero que ela viveu, a situação que foi bem delicada. E eu me lembrei, porque eu estava já me preparando para vir, porque eu achei, não, vai dar para eu vir. Mas foi muito em cima da hora, assim, no sábado, quando eu vi que falei, não, não vai dar, eu vou desistir, vou relaxar. Não adianta eu querer, eu queria forçar que eu ia vir. Mas aí os minutos foram passando, eu disse, não, eu não tenho como sair dessa. Então, eu falei com a Marici, vê lá se é a Alessandra, pode dar o testemunho dela. Eu lembrei do testemunho dela. Porque o testemunho é uma coisa, gente, é uma pregação, vocês sabem. Tem mil maneiras de pregar a palavra. Quando o testemunho é vivido, a pessoa realmente recebeu aquilo por ela, ele é muito edificante. É óbvio que a gente ora por pessoas que nunca oraram e elas recebem milagres. Vocês não sabem disso? E tem gente que nem nunca aceitou Jesus e Deus cura, a gente sabe. Mas é diferente quando a pessoa, ela, com a fé dela, vence. Então, isso é uma pregação. Sabe, gente, porque pregação, todos vocês são capazes de fazer uma pregação. Sabe, dentro daquilo que você vive, com as suas experiências, é só pedir a Deus, Pai, de como que você vai colocar isso. Porque é a presença de Deus, da palavra, porque é a palavra de Deus que faz. Então, eu lembrei disso e achei assim que ia ser bem oportuno, já que eu não estava aqui, de todos vocês ficarem adorando a Deus e depois desse testemunho. E foi feita oração, no geral? Isso que eu pedi, que fizesse oração, porque numa situação de que alguém estivesse precisando, não precisaria ser um caso daquele, mas qualquer situação, quem tem fé recebe, porque aquilo, conforme você está dando o seu testemunho, é Jesus que está passando, nós estamos passando Jesus para outra pessoa, tá? E então, Deus ouve a oração, e ela também tem autoridade se ela quisesse orar. Às vezes a pessoa fica tímida e acha que não está em condição de orar, mas está. Qualquer oração que a gente faz com fé tem poder. Deus está agindo. Então é maravilhoso de ver que a nossa fé, gente, ressuscita morto. É muito importante. Eu quis que vocês ouvissem um testemunho assim de que de uma mãe, de uma pessoa corajosa que enfrentou a pior situação. E nós, às vezes, passamos por momentos assim na nossa vida. Gente, pode ser financeiro, pode ser de relacionamento, qualquer área, né, gente? No trabalho, profissional, ou uma perseguição. Não precisa ser só nenhum caso desse. A gente passa, né, por situações que ninguém pode fazer nada. Por isso que é bom a gente ter fé em Deus. Porque, gente, quando você ficar confia nesse, confia no outro, chama aquele outro, e a hora que ninguém puder fazer nada, não é melhor você ter já esta segurança em Deus, se agarrar nele, porque a hora que você precisar, você vai tê-lo presente, porque ele está sempre presente. Então, eu queria que ela transmitisse, eu sei que ela transmitiu, é que Deus está presente, quando ele diz assim, eu estou sempre presente, a religião pensa assim, Deus está presente, então por que, que eu estou passando isso? Estão me acompanhando? Então esse é um erro gravíssimo. Deus está presente na hora da tribulação para me livrar como? Eu estou aqui na tribulação, mas Ele está presente. Ele está comigo para ser a minha força para eu passar e vencer. É isso que é, vocês estão acompanhando? Então, isso que nós temos que aprender, que a religião nunca ensina isso. Ah, eu estou sofrendo demais, e nem sei, Deus não está ouvindo. Não, Deus ouve todas as orações. Como eu disse, nós é que somos deformados. E nós queremos resposta de acordo com a nossa visão, não com o que Deus é. Por isso que é importantíssimo aprender a andar no Espírito. É outro âmbito de vida, é outra realidade que nós estamos nos acostumando a ela. E muitas pessoas relutam porque não querem se dobrar à palavra de Deus, àquilo que Deus é. Não querem ter o trabalho de ler a palavra, de buscar Deus, conhecê-lo, saber quem Ele é. Então, quando vem a tribulação, a pessoa quase que sucumbe, quando não sucumbe, acaba sucumbindo porque não tem a fé e não acredita e não sabe que Deus está realmente presente na hora da dificuldade. Deus não te deixa, por isso que a oração faz você vencer esta incredulidade de que Deus não está presente. Porque se Deus está, você confia. Você não fica desesperado. Você sabe que Ele vai agir. Não é? No que a Alessandra ficou firmada? Ela ficou firmada na palavra. Não foi que ela disse? Que ela se lembrou da palavra de Eliseu e aquela palavra que Deus deu, né, para a mulher, para a mãe, e ela se firmou naquela palavra, foi que a fez com que ela levantasse da cama e começasse a crer no milagre, para que toda a deformidade fosse curada. Então, a importância da palavra. Gente, porque nós não podemos crer no que as pessoas estão falando. Nós temos que crer no que Deus está falando. Por isso que eu tenho que saber o que Deus fala. E como que eu vou saber o que Deus fala? Lendo a Bíblia. Então, é triste a gente ver que as pessoas não enfatizam que a importância da leitura da palavra de Deus. Gente, vocês devem ler Salmos. Salmos é maravilhoso porque é toda uma oração de guerra com vitória. A gente vê isso, né? Da fraqueza para a glória, para a força. Então a gente vê as orações em Salmo, assim, da mudança da alma, né, daquela condição de alma caída, né, já para aquele coração. E olha que eles não eram nem nascidos de novo, mas eles agem com tanta fé e confiança que é igual a quem tem um espírito recriado. E Deus podia fazer, então, a reversão, a mudança da história. Então veja que a gente não pode nunca ficar desesperado. As pessoas ficam desesperadas porque elas não têm a palavra de Deus dentro de si. Então, eu louvei muito a Deus, porque eu ouvi o testemunho da Alessandra, e é exatamente o que ela já tinha me contado, mas eu perdi os detalhes com o tempo. E achei, assim, maravilhoso a confiança dela em Deus. E é isso que nós temos que buscar e passar para os nossos filhos. É por isso que vocês, quem é antigo aqui, lembra de quando o Tiago e a Esther vinham, que eles eram muito pequenos. O Tiago vinha com o violãozinho. Ficava do ladinho ali tocando, enquanto eu a louvava, eles ficavam tocando. E ela também. E ela ensinou isso para os filhos. Essa fé, essa busca para as crianças. Então veja que os pais é que incutem isso nas crianças, enquanto elas ainda são ingênuas, para que quando elas tenham já a condição de optar, elas já vão aceitar Jesus. Porque não somos nós que colocamos a fé e nem que optamos pelos nossos filhos pela salvação. Mas nós incutimos isso neles, com a nossa procedência e com a nossa fé. Então eu louvo a Deus e eu creio que você, cada um aqui, tem como tirar para a sua própria vida o testemunho dela. Que foi um encorajamento, seja a área que você esteja precisando. Não importa. Deus vai fazer. É para a palavra que nós temos que olhar. E por isso que Deus me mostrou muito claramente aqui na palavra, e nós vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 11. Abre aí, você vê. Hebreus, capítulo 11. Veja que ele vai falar aqui, sabe, gente? Porque é muito comum se ensinar hoje em dia sobre a fé. Só que nós vamos ver como que realmente nós vamos ter a fé. Como que o cristão vai ter a fé para mover montes, para acontecer os milagres. Porque tem muita pregação de fé e tudo mais, mas não se ensina a origem da fé. Como que eu vou ter esta fé? Então, é isso que nós vamos examinar aqui. Veja Hebreus 11, versículo 1. Olha. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, esta fé, ela é algo, esta certeza de que, das coisas que eu espero, gente, é como se fosse uma substância que existe, essa certeza. É ela que me faz esperar, sabendo que vai acontecer. A fé é isso. Mas, nós vamos ver como que, no que está baseada essa fé. E existe aqui na palavra, claramente, aonde que está a estrutura dessa fé. Abre Romanos, deixa aí que nós vamos voltar aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Abre aí para você ver. Versículo 17 de Romanos 10. Olha só aqui. Olha. 17. E assim a fé, aí diz, vem pela pregação. Eu diria que vem pelo ouvir. A pregação não é isso que vocês estão recebendo aqui. O que ele quer dizer aqui com essa pregação, gente, é de você ler a palavra de Deus. Porque, gente, isso aí tem uma tradução, de uma tradução, de uma tradução, da onde isso foi escrito, ensinado. Existem várias interpretações da Bíblia, vocês sabem. Eu diria traduções, mas que a gente quer dizer interpretação. Eu não sei se tem alguma outra tradução aqui que diz ouvir, mas existe uma tradução que diz ouvir. Então, a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Esta fé que Deus está falando que nós precisamos ter, ela só vem da palavra de Deus. Estão me acompanhando? Então, tem muitas pessoas que dizem, não, eu creio. Não, eu creio. E nunca acontece nada. Já ouviu falar isso daí? Você já sabe? Não, eu creio e não acontece nada. Então, não é esta fé que está fazendo diferença na vida das pessoas, porque elas estão crendo no que alguém falou para elas. Tipo, não, Jesus já curou pela chaga de Jesus, você já foi curado. Ou, sei lá, o Senhor é a sua paz, o Senhor é a sua segurança, enfim, seja o que for. Não é desse tipo de fé que nós vamos resolver ou receber o que nós precisamos. Não é isso que o versículo 17 está dizendo. Porque a fé vem da palavra de Deus. A estrutura da fé é da palavra de Deus. Então volta lá em Hebreus. Tá, agora você entendeu? Então, nós vamos ler novamente o versículo 1 de Hebreus 11. E nós vamos poder escrever aqui, já que a fé vem da palavra de Deus, né? Nós podemos dizer assim, quer dizer, que a origem da fé é a palavra de Deus, você entende isso? Então, já que é assim, nós podemos ler assim. Ora, a palavra é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Valeu? Amém. Ficou melhor assim? Amém. A fé, vamos de novo. A fé é a certeza, já que a origem da fé é a palavra, nós vamos dizer. A palavra é a certeza de coisas que se esperam. É a mesma coisa quase. A gente pode dizer, porque a fé, ela tem um fundamento, uma origem, que é a palavra de Deus. Por isso que as pessoas não recebem, porque elas ficam repetindo o que os outros repetem, sem ter o fundamento dentro delas. Vocês estão acompanhando? Ah, tudo bem, o pregador ensinou que é para eu crer, que é para eu ter fé. Não, eu creio, ah, eu creio sim que eu vou ser curada, ah, eu creio sim que eu vou estabilizar minhas finanças, ah, eu quero. Está falando uma coisa que recebeu da boca de outra pessoa sem que tenha dentro de si o fundamento da palavra. Vocês estão acompanhando? Por isso que fica muito difícil para mim quando as pessoas agora do Brasil querem que eu forme uma oração com versículos para a pessoa confessar a palavra, que nunca nem soube o que é a confissão da palavra. Então, gente, para confessar a palavra, tem toda uma um conjunto de orações para fazer tudo aquilo funcionar. Não é só confessar a palavra. Porque pensa que é mágica, vou confessar dois versículos e tudo vai acontecer. Não é. É importante, mas é um envolvimento que eu tenho que ter com Deus. Então, por isso que a leitura da palavra de Deus precisa, nós precisamos fazer com cuidado, tá? Principalmente das falas de Jesus. E onde que elas estão? Hein? Nos evangelhos. Então, precisamos ler os evangelhos. Aí, precisamos ler todas as cartas do Novo Testamento. Como eu disse, é bom ler Salmos. Óbvio que é bom ler o Antigo Testamento para eu saber sobre a palavra de Deus, como Deus age, como que as pessoas que creram foram abençoadas, o que aconteceu quem não creu. Enfim, isso é importante do Antigo Testamento, não é? E lembrar sempre das promessas de Deus. Então, isso tudo vai formando uma imagem dentro de mim, que é isso que o pastor David ensina no livro dele. Ele mesmo já ensinou pessoalmente isso. Que, então, a mente de Cristo é formada em nós através, não é, da meditação na palavra, que vai me trazendo uma palavra daqui, uma palavra dali, e forma um todo da mente de Cristo dentro de mim, dos conceitos. Quer dizer, então, a fé, ela vai fazer uma diferença em mim, porque eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou que do nosso coração vem a abundância de vida. Ele não disse isso? Então, nós precisamos colocar a palavra de Deus dentro de nós. Então, conforme você está lendo a Bíblia, e você depois vai orando em línguas, é isso é que vai trazendo, então, a edificação da sua fé através da palavra que você está estudando e lendo. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. Porque a força da fé é a palavra de Deus. A fé precisa de uma força. Ela só vem com a palavra de Deus. Estão me acompanhando? Então, se você quiser ter fé, você precisa ler a palavra. Porque a fé vai ajudar você. Você vai começar a entender, a mudar os conceitos de tudo. Porque é o seu espírito que vai te ensinar agora, através do que ele está recebendo, da palavra e do Espírito Santo, para a sua vida. Não é mais a alma que vai te dar agora direção e conceitos para a sua vida. Porque a alma, ela é intrometida, o nosso intelecto e razão, ela vai dando sempre uma conotação à palavra de Deus com o natural, com o que ela entende. Não é ela que tem que entender, é o meu espírito que me domina. Vocês estão acompanhando? Então, aí é que está a chave, né, do sucesso, porque as pessoas não entendem o que quer dizer o versículo 1, não sabem o que realmente isso quer dizer. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu preciso realmente saber o que é isso. De modos que, se a palavra é o fundamento, está fundamentada dentro de mim, gente, ela é a conduta da minha vida. Eu vivo baseada naquilo. Eu não vivo baseada nos conceitos que estão na minha cabeça. Qualquer nuvem que se levanta, eu me desestruturo e caio. E fico sem chão, apavorado, abalando os outros, porque eu mesmo estou abalado. Não é para acontecer isso. É para eu ter confiança na palavra de Deus sempre. Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, conforme eu vou lendo e vou orando em línguas, ela vai me dando paz. Então, preste atenção a uma coisa. Muitas pessoas, como eu já tenho sempre enfatizado, que é muito importante, coloca sua atenção em Deus quando você está adorando ao Senhor, para você ir se familiarizando. Mas eu preciso encaixar outra coisa aí, queridos. Não é só a prática da adoração que vai mudar a sua vida. Mas o que realmente muda a nossa vida é a palavra de Deus. Porque ela é Jesus, o Logos, o Verbo. Se fez carne. Então, eu preciso, por isso que é preciso estudar. Como você vai estudar? Você vai pegar todos esses ensinos que estão lançados aqui. Você vai ler Bíblia sozinho. 1 João, Hebreus, qualquer carta. Você vai lendo 30 vezes, cada um, passa para outro. Por isso que nós fazemos isso na terça. E orando em línguas. E depois, os ensinos é para você entender o que quer dizer, o que está dentro disso tudo, esse contexto. O que quer dizer essas coisas que você não entende? Você ouve os ensinos? Mas se você está ouvindo os ensinos guiando, você não está prestando atenção. Porque ou você presta atenção naquilo, ou você bate no carro que está no outro, na frente. Atropela uma pessoa. Vocês estão me acompanhando? Você está ouvindo sem gravar nada. Você não está colocando a sua vida ali naquilo. Vocês estão acompanhando? Porque você quer abreviar todos os seus tempos, o seu tempo. Não estou dizendo que isso é errado. Você pode fazer isso. Não é errado, você pode. Mas você tem que arrumar um tempo para você estar com a Bíblia junto de você. Com aquele áudio para você prestar atenção. Será que você ouve um ensino lá da escola, no áudio, no seu carro, e depois você vai fazer a prova, você já conseguiu? Você tem certeza? Não é assim que você vai aprender, não é mesmo? Você precisa ficar sozinho com aquilo, estudando. Então é importantíssimo você estudar a palavra de Deus para ter fé. Então quando nós vamos crescendo na fé, nós vamos amadurecendo. Amém. E para que esta palavra de Deus crie, como ele diz aqui, que é certeza a fé, de coisas que se esperam, esta certeza, ela cria uma imagem dentro de nós, porque a palavra de Deus cria uma imagem. Tipo, Jesus diz, eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Então, quando eu estou orando, eu estou adorando a Deus, ou confessando a palavra, e eu vou falando isso, esta palavra, porque eu estou em comunhão com ele, chega uma hora que ela criou uma imagem da fidelidade dele para comigo. Você entende isso? A palavra de Deus faz isso. Então, a fé opera dessa maneira. Tipo, a cura, né? Pelas chagas Jesus já foi curado. Você é o Deus que me sara, você é o Deus que me cura. Então, conforme você está orando, confessando esta cura para ser manifesta em você, chega uma hora que ela cria uma imagem dentro de você com a cura. O seu espírito cria isso para você. Não é mental. Então não adianta você querer fazer a sua mente, forçar a sua cabeça para que ela entenda, para que ela aceite, porque não é aí que é a fé. Não é por aí. E a fé não tem nada a ver com se eu estou sentindo ou não. Outra coisa, eu não preciso sentir, eu preciso estar cheio da palavra. Porque se a palavra está aqui dentro de mim, se ela é que me guia, se é a palavra que é o fundamento, a estrutura da minha vida, eu tenho fé. Então, para eu ter esta fé que Deus quer que nós tenhamos para ele poder agir na nossa vida, conforme ele diz no versículo 6, olha aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso não quer dizer que se eu não estou agradando a Deus, se a minha fé... Não, Deus não está me amando se a minha fé não está lá. Não, esse agradar quer dizer Deus não pode se manifestar na minha vida. Por mais que eu precise... Ele não pode, porque ele só age na fé. É a única maneira que ele achou para que o diabo não nos destrua. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E como que ele não vai conseguir fazer isso se eu estiver andando na fé? E Deus vai fazer porque é o que ele estabeleceu. E o diabo não vai poder acabar comigo, com você, com a situação. Vocês estão acompanhando? Então veja a necessidade e a importância da fé. Nós estamos estudando sobre a fé. Então, estão entendendo? A importância de termos esta palavra para que nós recebamos de Deus o que nós estamos precisando. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem, ah, eu creio, que eu, como eu já disse, eu creio que eu vou receber, eu creio que eu... Mas é um modo, isso daí é só uma expressão de linguagem. Que, na verdade, não é a fé. Tipo assim, gente, eu, quando chegar lá em casa hoje, eu vou fazer um cafezinho e vou tomar um cafezinho. Não, certeza, eu creio, eu vou fazer isso. Você me pergunta, você tem pó de café em casa? Não. Eu não tenho pó. Então, eu vou fazer cafezinho? Eu não tenho pó. Então, é por aí que eu quero que vocês entendam quando se diz, não, eu creio. Você não tem um fundamento. Você entendeu? Aí, agora ficou claro. Porque como que você vai receber o que você espera? Você só pode esperar na palavra. Porque nós queremos que Deus abençoe o que nós queremos que seja. Não o que a palavra diz que vai ser. Vocês estão acompanhando? Eu bolo um negócio e quero que Deus faça. Não é por aí que ele vai fazer. Você acompanhou? Ele vai fazer pelo que a palavra diz. Pelo que a palavra é. Você acompanhou? Então não adianta ficar falando, não, eu creio, eu creio, eu creio. Não está lá dentro, fundamentado a palavra. Então por isso que você tem que ler a Bíblia. Se esforce. Leia, pega o livro menor que tem, comece por lá. Porque a palavra de Deus vai te dar força. Então, como eu ia dizendo, que eu sempre estou enfatizando e encorajando vocês que na hora da adoração coloque a sua atenção e creia que o Senhor está aí, que Ele está com você, que Ele jamais te deixará, nem te abandonará. E muitos sentem muita dificuldade e muitas vezes não têm a mínima vontade de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque não tem nada de palavra de Deus dentro de si. Então, queridos, sem a palavra de Deus, não adianta ficar orando em línguas. Não adianta adorar a Deus. Ah, mas o pastor David disse que é para adorar. Gente, é para você começar, mas para depois você ir para frente. Tá? A primeira coisa, você não nasceu de novo hoje, amigo. Faz favor. Isso aí é para quem nasceu de novo agora, foi batizado com o Espírito Santo. Então vai orando em línguas. O Espírito Santo vai dar uma vontade de ler a palavra, porque toda pessoa que nasce de novo já fica interessado na palavra, numa coisa. É que logo aquilo acaba se não tem gente ensinando. Se não está ouvindo pregações como essas que são aqui da nossa igreja, a pessoa já vai entrar nas obras. Ah, eu preciso. Ah, eu quero trabalhar com crianças. Ah, eu quero ir na creche. Ah, eu quero levar mantimentos. Ah, eu quero limpar a igreja. Ah, eu quero. Você quer tudo, menos orar e ficar com Deus. Porque aquilo já se esvaziou, porque não veio o ensino correto na hora. Você não precisa fazer nada daquilo. Nada daquilo, porque aquilo não vai te trazer fé. Só vai trazer peso na sua vida. O que você precisa é fazer, é praticar estas chaves, porque o seu chamado vai chegar disso. E aí Deus vai dar, sim, muito trabalho para você. Ele vai mandar você fazer muitas coisas. Ele vai, e você vai fazer porque você já está num lugar onde você ama as pessoas para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Senão vai ficar tudo um peso na sua vida. Então, vocês estão acompanhando? Então, por isso, vamos ver aqui Hebreus, capítulo 4. Então, atenção, que não adianta a gente querer crer que acontece aquilo que eu estou esperando que aconteça. Vocês estão me acompanhando? O que eu quis dizer? Crer que aconteça o que eu espero. Não. Crer que aconteça o que a palavra de Deus diz. Tem diferença nisso ou não? Valeu? Então, gente, por isso que tem que ler muito a Bíblia, porque a gente fica em conceitos errados e nunca nós vamos ser abençoados. E nós vamos levar uma vida e vamos ficar frustrados, porque Deus não vai responder porque nós estamos canalizando errado. E é isso que o diabo não quer que ninguém saiba. Ele já, olha, ele não quer que você saiba disso. Mas agora você já ficou sabendo. Você e mais 1 milhão de pessoas. Porque vai para a internet, o povo sabe. Aleluia. Então, veja aqui agora, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12. Estão me acompanhando? Diz assim, olha. Porque a palavra de Deus, olha o que é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é tudo, ela faz tudo, ela é poderosíssima. Ela age em todas as áreas da nossa vida, gente. A palavra de Deus foi ela que criou todas as coisas. Porque antes de existir o universo e todas as coisas, galáxias, enfim, tudo, tudo, tudo, havia só um espaço. E Deus veio com o Espírito Santo e usou a palavra. Ele falou a palavra e as coisas começaram a existir. Ele usou a fé dele, porque ele não tinha nada, ele não viu nada. Ele não viu nada. Ele falou a palavra e as coisas começaram a existir. Então, é por isso que nós temos que falar a palavra para aquilo que nós estamos precisando. Mas, veja, eu estou falando um versículo porque eu sei o que Deus quer dizer com aquela palavra. Tá certo? Então, por isso que nós temos que ler a Bíblia e o Espírito Santo mesmo vai colocando a palavra no nosso coração. Para aquilo que nós precisamos. Então, tem muitas pessoas que... Vocês já ouviram pessoas dizer, ah, já orei muito em línguas, não está resolvendo nada. Já não ouviu pessoas dizerem isso? Ah, já estou cansado de orar em línguas, não está resolvendo nada. E muitos vão embora. Bom, vão embora porque, como eu digo, também não tem a palavra de Deus dentro de si para saber o que, que a oração em línguas faz com a nossa fé. Como a palavra de Deus diz, ela edifica a nossa fé. A nossa fé santíssima. Então, a oração em línguas é para nos edificar. Então, se eu leio a Bíblia, é mais um motivo para eu nunca parar de orar em línguas. Porque as pessoas querem pegar uma chave só e sair por aí. Ah, mas que comodismo. Que religião mais horrorosa, que não funciona. Nunca existiu religião que funcionasse. Então, veja os conceitos religiosos. Vocês estão acompanhando? A deformidade nossa. Que nós queremos coisas práticas e uma, assim, tipo, passe de mágica já para funcionar. Você tem que começar a ler a palavra. Você tem que buscar isso. Olha, no intervalo do seu trabalho, na hora do almoço, você tem 15 minutos para ler. Mas a pessoa vai fazer o quê? Nesses 15 minutos? Ó, mídia... Vai ficar com o telefoninho na mão, com a internet, em vez de buscar Deus. Gente, isso é um vício. Realmente é tão viciante quanto drogas. E pega o nosso tempo. Então, nós precisamos ter cautela com isso. Então, nós temos horas na vida em que nós podemos ler a palavra. Buscar essa palavra de Deus. Se você não sabe para que você ora em línguas, você vai ler, a Bíblia vai dizer. Se você não sabe por que você adora Deus, você está orando a palavra, lendo a Bíblia, você vai saber por quê. E assim por diante, confessar, enfim, tudo, jejuar, todas as práticas, né, que nós devemos exercitar, está na palavra de Deus. Tá? No começo, quando eu me converti, foi quando a Denise nasceu. E aí, eu, às vezes, eu ficava atribulada lá com a criança, com o bebê, ficava lá enrolada com aquele negócio. Mas eu li um livro que a moça disse assim, olha, eu como mãe, esposa, dona de casa, às vezes eu fico tão atribulada, tanto serviço, e que eu quase que não tenho tempo para ficar mais com o Senhor. Então, o que, que eu fiz? Eu, cada uma hora, eu tiro 5 minutos e fico com Deus. E eu fiz isso. Eu quis muito Deus. E eu parava tudo e ia lá buscar esse Deus. E eu nunca mais larguei de Deus desde o dia que eu aceitei Jesus. Não existe desculpa para você não buscar Deus, para você não se aprofundar e você crescer espiritualmente. Tá? O negócio é que a nossa alma racionaliza tudo, a nossa mente, e ela quer dar de continuar dando direção para a nossa vida. Mas nós precisamos nos estruturar nesta palavra, que muda todo o nosso ser. Então veja, que esse negócio, eu creio. Que eu vou fazer café e nem tenho pó? Você crê que vai acontecer na sua vida? Você nem tem o fundamento da palavra aí dentro de você. Como é que vai acontecer? Você fala um crer no vazio. Sabe? Que nem a pessoa não tem um centavo de assim, ah, mas é que eu vou comprar um carro e eu vou aprender a dirigir e eu vou... Isso aí, gente. Isso aí nem é fé. Absolutamente. Vocês estão acompanhando? Ah, porque eu vou comprar meu carro. Mas comprar com quem? Fiado para ninguém pagar? Isso não é fé. Você não recebeu de Deus. Alguém chegou lá, trouxe um carro para você. Vocês estão acompanhando? Não é assim que é fé. Aprenda a receber de Deus. Como que você vai receber a provisão de Deus se você nem sabe o que o provedor é? Como que ele faz essa provisão? Vocês estão acompanhando? Deus quis que eu trouxesse esse ensino hoje para engatilhar naquilo que a Alessandra falou aqui. A semana passada. Está valendo, queridos? Nós precisamos saber. Nós não estamos aqui que nem tonto, não. Vai na igreja, louva 3 vezes, sei lá, dá oferta e Deus não resolve meu problema. Se há hoje, eu esperei muito que Deus fosse trazer um milagre para mim. Saí e não recebi. Não tinha ninguém lá na porta com R$70 mil para eu comprar um carro. Pô, caramba. Mas ninguém. Eu estava crente que hoje lá ia descer uma unção. Pode acontecer isso, mas não é assim que acontece. Direto. Vocês estão acompanhando? A palavra de Deus tem que estar lá dentro para eu saber quem é o meu provedor e aí eu vou receber desta provisão. Que é o que nós fazemos aqui nesse ministério. Receber desta provisão. O que eu fui fazer para eu aprender a receber dessa provisão para que eu pudesse chegar aqui, eu já contei 1000 vezes o meu testemunho. Não ficava só confessando a palavra todo dia, não. Eu ficava lendo a palavra. Eu ficava estudando a palavra. Eu tinha hora para cada coisa. Ah, você não tinha que fazer. Ah, não é. Dona de casa, criando minhas filhas. Um dia tinha quem ajudasse em casa, outro dia não. Outro dia estava passando roupa, outro dia estava limpando o chão. Outro dia eu estava arrumando cozinha, cozinhando todo dia, indo no mercado. Roupa passada no armário. Meu marido nem sabia que eu estava orando. A casa estava funcionando. E eu buscando Deus. Mas não dava tempo de eu ir na manicure, não dava tempo de eu fazer cabelo, não dava tempo de ir na ginástica, eu nunca fiz isso. Porque eu usava esse tempo que eu tinha, que em vez de ficar andando atrás dessas coisas que me interessam, eu ficava orando. Depende do que você está buscando na sua vida. Agora, se você precisa ir andar no parque, se você precisa, ah, então você fica lá, meu filho, sem provisão, sem cura, sem Deus, sem fundamento. Faz o que você quer. Estão acompanhando? É decisão de vida. Eu quis, eu me ausentei de todo mundo, porque eu entendi que se eu não depender de Deus, não tem ninguém que vai poder fazer nada para mim. Porque se acontecer alguma coisa comigo, não tem ninguém que vai fazer. Não adianta ficar chamando todo mundo. Não adianta. Porque se eu tiver com uma dor, você não vai tirar minha dor. E assim por diante. Eu tenho que saber me livrar com Deus, me livrar das coisas com Deus. E eu fui buscar isso, e eu busco isso, eu acho que isso que é que vale na vida. É você ter este amigo com você, que é Deus, que anda com você, que te suple, que te guarda, que ainda que aconteça tudo, que os mares se levantem, ele me transporta, ele me leva para o outro lado. E daí? Ele é o meu Deus, ele me conhece, ele me chama pelo meu nome. É isso que Deus quer, o seu provedor. Então, não crie uma religião com a palavra de Deus, mas crie sim esta presença de Deus. Porque quando a palavra de Deus está dentro de você, você não precisa nem sentir a presença dele. Você não está precisando de sentir nada, porque a fé não sente. Você sabe que ele está. Você sabe que ele está agindo. Você sabe, você não está com dúvida. Mas será que eu desliguei o fogão? O gás? Será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a torneira? Será que meu carro está estacionado lá embaixo? Não é assim que anda com fé. A fé é a certeza de coisas que você espera. Ela traz paz. A palavra de Deus traz paz. Você fica tranquilo, porque você sabe. Ela criou uma imagem dentro de você, com segurança. E por mais que o diabo ataque a tua mente, ai, será é agora. Não, é lá dentro tem uma força. Não, Deus está presente. É isso que traz a solução para os problemas. É isso que traz resposta para as orações, porque a fé move montes. Então, nós temos que começar, gente, a fazer isso hoje, para amanhã nós colhermos, né, da nossa fé, realmente, o que nós precisamos. Tá? Então, quando eu disser, eu vou fazer um café, quando eu chegar em casa, é porque tem pó lá. Eu sei que tem pó. Esse que é o fundamento. Eu sei. Eu sei. Você entende isso? Eu sei. Eu tenho. Deus já me fez. Ele está presente. Ele está agindo. Eu não temo. Ele disse, eu não te deixo, eu não te abandono. Vocês estão acompanhando? Eu não estou falando coisa no vazio. Eu estou falando a promessa, ela já é dentro de mim. Essa promessa não me aflige, essa promessa me guarda. Essa promessa me abençoa, me dá paz. Me supre. E muito mais nas horas difíceis. Valeu, queridos. Então, ficou claro, hein? A prova vai ser a semana que vem sobre fé, trago. Vai ser um saco de arroz para quem errar. E um litro de óleo. Ai, que besteira, né? Isso que o povo faz. Vocês vêm, mas vocês vão trazer um saco de arroz, uma lata de leite. Ai, meu pai. Vocês tragam fé a semana que vem. Em nome de Jesus. A nossa fé está crescendo, queridos. É do um dia para o outro. Mas ela está. Estamos exercitando. Tá? Glória a Jesus. Ei, aleluia. É bom andar na fé. Glória a Deus. Andar como Jesus andou, com a fé dele. Jesus falou e aconteceu. Amém. Crescendo, nós vamos falar e vai acontecer. É em nome de Jesus, é isso que Deus quer. Deus quer, Ele quer encher a sua vida de bênçãos. Que você seja realmente uma testemunha dEle por onde você passar.